Matirata. Quem achou que não ia ter brigadeira aí? Mas vai. O CDF zero, mas tem a brigadeira do tipo. Bora, bora, bora, bora. Putaria chegou, bebê. Meu DJ, mas nem tamo junto, só assim, ó. Que olha só essa menina, o jeito que ela rebota. Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa. Olha só essa menina, chega da água na boca. Essa menina é maldosa, essa safada é louca. Olha só essa menina, o jeito que ela rebota. Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa. Olha só essa menina, chega da água na boca. Vou chegar mais perto dela, vai que a gente se enrosca. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, deixa a bunda em mim. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Vambora, vambora. Meu parceiro Thiago, novo tempo. Tamo junto. Essa é mais uma do tio. Aí, avisa o top da rochadeira que nós estamos chegando, hein? Quinho, uma pirata. Olha só essa menina, o jeito que ela rebota. Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa. Olha só essa menina, chega da água na boca. Essa menina é maldosa, essa safada é louca. Olha só essa menina, o jeito que ela rebota. Ela dança pirraçando, sabe que ela é gostosa. Olha só essa menina, chega da água na boca. Vou chegar mais perto dela, vai que a gente se enrosca. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sahimi, Sahimi, joga pra cima de mim. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, deixa a bunda em mim. Sahimi, sarra, sarra, cremosa, vá, vá, que sarra, bebê. Meu DJ tá fora, tá inspirado, homem. Receba essa pedra. Que é uma pirata. André Cibir, o mural de Ibicoara.